Tecnologia, seu podcast na medida certa. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Eu queria fazer minha homenagem hoje aos metrologistas, né? Aos metrologistas, porque hoje é nosso dia. Em 26 de junho, a gente comemora o Dia Nacional do Metrologista. Nessa data, em 1862, há 161 anos, o imperador Dom Pedro II promulgou a lei pela qual o país adotou o sistema métrico decimal a partir do sistema métrico francês. E nos episódios número 3 e 18, do nosso podcast, eu conto um pouco mais dessa história, né? E você pode procurar no seu agregador preferido de podcast ou lá no site do canal Metrologia. E também eu quero agradecer aos nossos apoiadores que ajudam a manter o canal Metrologia no ar. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal e também quer apoiar a divulgação da ciência das medições, é só entrar no site do canal Metrologia e clicar em apoiar. E toda contribuição, né, seja ela paga ou não, é bem-vinda. Você também pode divulgar, né, compartilhar os nossos conteúdos com aquele seu amigo metrologista. Você ajuda bastante a gente aqui no canal, né, a ajudar a compartilhar a metrologia. E agora sim, né, vamos pedir para os nossos convidados para que eles se apresentem, né? E antes de mais nada, eu queria falar com o professor Rodrigo. Ele tem um probleminha no computador. Assim que ele conseguir resolver, a gente inclui ele aqui na conversa, né, para ele poder contar um pouquinho sobre essa parceria. Enquanto ele não entra, a gente vai conversando com a professora Alessandra e com o professor Robson, né, sobre os cursos que eles vão dar lá na pós-graduação do IPTEC e contar um pouco, né, como que é a grade curricular, como que funciona o curso. E fora esses dois cursos, também tem um curso de gestão da qualidade para laboratório, também um curso bastante interessante que a professora não pôde participar hoje. Mas a gente vê se a gente consegue falar um pouquinho sobre ele também, porque todos eles são importantes, né, para a nossa formação como metrologista, né, dependendo da sua área, porque metrologia é um leque praticamente, né, a gente pode trabalhar em várias áreas diferentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, com a presença da professora Alessandra e do professor Robson. Tá, vamos então começar com a professora Alessandra. Eu peço para ela abrir o microfone e falar um pouquinho da história, da informação dela, né, professora. Seja bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Muito obrigada. Parabéns aos metrologistas, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Boa noite, Robson, Marlon e todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, mas desde 2010 trabalho com metrologia, porque eu fiz uma pós-graduação em metrologia lá no final da minha formação, quando eu fiz a pós-graduação em análises clínicas. Né, concomitante, eu fiz uma especialização em gestão da qualidade para a área da saúde e comecei o meu contato então com a metrologia, porque isso é uma coisa que a gente vai falar, eu acho que ao longo da noite de hoje, é que nas nossas graduações, né, pouco se fala em metrologia. Eu, na minha graduação de farmácia, né, eu não tive formação em metrologia, eu só fui conhecer metrologia depois, quando eu fui fazer a minha especialização em gestão da qualidade para laboratórios da saúde. A partir dessa especialização, então, entrei em contato com a rede metrológica do Rio Grande do Sul, sou avaliadora da rede metrológica desde 2010, né, na 17025, e também na 15189, que é a ISO para laboratórios e análises clínicas. Continuei minha formação, eu fiz mestrado e doutorado em epidemiologia, mas concomitante, né, sempre fiz avaliações em laboratórios em diferentes áreas, né, laboratórios de meio ambiente, que é a área bastante do Robson, laboratório de alimentos e laboratórios de análises clínicas, além de laboratórios de solo e outros, né, minha gama de, meu escopo é bem grande, na rede metrológica do Rio Grande do Sul. Também sou avaliadora especialista da CGECRE desde 2018, né, para ensaios microbiológicos. E também sou avaliadora da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, então especificamente, que é um manual específico para laboratórios de análises clínicas. Né? Então, essa é um resuminho da minha formação. Não sei se queres que o Robson passe a palavra para ele. Sim. Professor, quando a gente fala de metrologia, o pessoal normalmente fala de dimensão, o pessoal conhece mais como dimensional, né? Áreas de ambiente, meio ambiente, já é pouco falado, né? O pessoal não tem... Exatamente. É paquímetro, micrômetro, relógio, fica muito restrito, né? A gente não tem essa abertura com outras áreas, né? Não, eu e o Robson conhecemos metrologia lá por essas outras áreas, né? É interessante, né, a nossa experiência com metrologia. Bom, me chamo Robson Campos, sou químico de formação, mestre em química também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou gestor de um laboratório já há 10 anos, um laboratório acreditado pela 1725, laboratório de análise de água no setor de saneamento. E a minha experiência com a metodologia, ela começou também em 2010. E ela começou quando eu entrei, né, no laboratório, no laboratório de análise ambiental, e me dei conta que tudo que a gente fazia era metodologia. Absolutamente tudo. Só que isso é uma consciência que a gente vai adquirindo com o tempo. Algumas pessoas demoram para cair a ficha, às vezes fica a vida toda sem cair a ficha. E mais para pessoas experientes e mais sábios, essa ficha cai logo quando você entra dentro de um laboratório. Seja ele de análise ambiental, seja ele da alimentícia, bebida, ou de outras áreas que a gente está falando. Foi muito legal, Marlon, te ouvir falar que a metodologia está muito voltada para a questão dimensional. E a gente enfrenta esse desafio todos os dias, porque... Dentro de um laboratório ambiental, essencialmente, mede-se. É isso que nós fazemos, mede-se. E aí você tem formações variadas, químicos, biólogos, bioquímicos, às vezes farmacêuticos. E a maior parte dessas pessoas, talvez quase 100% delas, não teve metodologia nas suas formações, seja formações de nível superior, seja formação de nível técnico, né? Formação de nível técnico, até há algumas no Brasil que incluem mais no seu, principalmente de instituições federais, que incluem no seu currículo a metodologia, mas formação de nível superior, não. E a metodologia, ela é transversal, é um tema transversal dentro dos laboratórios. Ela vai, eu costumo brincar nas aulas e no laboratório onde eu sou gestor, que a metodologia, ela começa no momento que eu... Pode parecer exagero, mas não é. No momento que eu ligo, o meu ar-condicionado começa ali a metodologia. Começa porque ali eu tenho um controle de temperatura, eu tenho uma faixa, eu tenho uma incerteza, eu tenho uma carta controle. Então, aquilo ali é metodologia, né? Só que essa consciência, ela leva muito tempo, né? E isso acaba causando vários problemas nos laboratórios. E na prestação de contas dos laboratórios, os laboratórios ambientais, eles prestam contas, na maior parte das vezes, para órgãos reguladores. Então, vão prestar contas para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA, para órgãos reguladores estaduais, para a Agência Nacional de Águas, para o Ministério da Saúde. Ou seja, são laboratórios essencialmente prestadores de informações valiosas que vão ser utilizadas para a tomada de decisão. Seja por gestores, seja por órgãos da sociedade civil, né? E a metodologia está em tudo, e nós temos uma massa enorme de trabalhadores. Eu gosto muito de usar o termo trabalhador, não colaborador, somos trabalhadores, da metodologia, sem saber que fazemos metodologia. Então, eu, a Alessandra e outros colegas que estamos na Sociedade Brasileira de Metodologia. Eu já estou na Sociedade Brasileira de Metodologia desde 2016, 2017, ministrando cursos de validação, de ensaios, cálculo de certeza, interpretação da 1725, né? Então, nós estamos nessa luta há muito tempo, né, para disseminar o conhecimento metodológico, né? Muitos de nós... adquirimos esse conhecimento na prática, na experiência, estudando e lendo, né? E nós, agora, essa parceria entre a Sociedade Brasileira de Metodologia e o IPTEC, a ideia é a gente ter um curso de pós-graduação, um curso de formação para profissionais um curso, todos os cursos foram estruturados por colegas que estão no chão de fábrica. Vocês estão trabalhando exatamente com aquilo, né? É, meu respeito aos professores, também sou professor, né, do Instituto Federal, mas é um curso que foi construído por pessoas que trabalham efetivamente com aquilo, né? Então, nosso objetivo é esse, é disseminar o conhecimento meteorológico para que a gente tenha uma medição com fiabilidade que todos nós buscamos, né? Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso trabalho e a nossa lida diária. Eu queria aproveitar que o senhor falou isso e dar um exemplo, porque eu trabalho com meteorologia há mais de 20 anos e agora que, durante a pandemia, a UFRJ, de Volta Redonda, abriu o curso de meteorologia para online, né, com a professora Nilmara. Então, ela deu essa oportunidade para a gente. E a gente fez o curso de meteorologia, técnica em meteorologia. Então, depois de 20 anos, né, eu me formei em eletrônica, depois matemática, e fiz pós-graduação em física, e nunca tinha feito um curso específico de meteorologia, né? Eu tinha feito a pós-graduação em meteorologia e qualidade, mas o que eu aprendi no pós-graduação em meteorologia e qualidade não tem essa base. O curso de técnica em meteorologia tem, né? Então, eu acredito que seja interessante, é importante para nós que trabalhamos na renda ter o curso, né, como base para a gente aprender algumas coisas que a gente precisa. A gente precisa de algumas informações que às vezes no dia a dia a gente não tem. A base, acho que é importante. Mesmo a gente trabalhando tanto tempo, parece que não, mas a gente sempre tem muita coisa para aprender, né? Por isso que é importante os cursos voltados para essa área, né? Específico para cada área de meteorologia. E o curso tem uma estrutura, a gente pensou no curso, mas que às vezes a gente consegue ter acesso a cursos separados, né? Incerteza de medição, análise de certificado e calibração, fundamentos, né? A gente tem esse conhecimento fragmentado e a gente constrói o conhecimento ao longo do tempo, com a prática e com isso. Mas a nossa ideia foi construir um conhecimento estruturado, né? Com os fundamentos e com a necessidade que a gente precisa, né? Ou estruturar a ideia, o conhecimento, e depois fazer com que esse conhecimento estruturado seja aplicado, né? Então essa é a ideia, né? E justamente trazer nessa pós-graduação que as pessoas que não tiveram essa formação nas suas graduações pudessem agora, então, resgatar, né? Porque na prática as pessoas praticam meteorologia nessas nossas áreas, né? Alimentos, meio ambiente, e eu também falo da área da saúde, que também é uma outra área que eu atuo. E na área da saúde, muito mais se está distante do conhecimento da meteorologia, por exemplo, do que dos alimentos e do meio ambiente, que na verdade nos últimos anos, órgãos regulamentadores, né, trouxeram a meteorologia mais para próximo da prática. E tem algumas áreas que isso já está ainda um pouco distante, por exemplo, na parte de análises clínicas, né? Que a gente espera que algum dia chegue no patamar que está aqui, que a gente tem aqui hoje para a indústria de alimentos e para os laboratórios de meio ambiente. Né? Então, a gente está tentando então, estruturar esse conhecimento e trazer para os profissionais essa falta, esse déficit que a formação da graduação deixou, né, essa lacuna grande que foi deixada pela formação e na verdade eu acho que isso de N formações, né, não é só nos biólogos, nos químicos, mas acho que os engenheiros também têm essa deficiência, né, Robson? Então essa foi a ideia. Eu vou colocar o professor Rodrigo aqui que apareceu, vamos chamar ele aqui para começar o nosso papo. Vamos ver se ele tá ouvindo a gente, professor. Olá, mano. Tô ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Legal. Alto e claro. Então a gente já iniciou ouvindo você. A gente já iniciou aqui o professor Rodrigo, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia. E a gente propôs fazer esse bate-papo para falar um pouco dessa parceria entre a Sociedade Brasileira de Meteorologia e o IPTEC. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa parceria, né, e esses cursos novos que vão entrar agora na grade do IPTEC? Claro, posso sim. Mano, muito obrigado por entender a minha demora, que eu estou fora do país, eu tenho uma dificuldade aqui de conexão, mas mesmo um pouco atrasado, ainda estamos aqui para fazer o que a gente tem que fazer, né? Agradeço muito a disponibilidade, né, do canal Meteorologia para abrir essa porta para que a Sociedade Brasileira de Meteorologia apresente não só os seus cursos de especialização, mas principalmente os coordenadores dos cursos, né, que estão aqui, a Alessandra e o Robson, que já deve ter falado antes, eu realmente entrei agora, está com dificuldade de conectar. E basicamente, é uma oportunidade muito importante, muito interessante que a SBM tem de apresentar esses cursos, que são cursos de especialização lato sensu, Caiu, né? Eu acho que conexão do Rodrigo tá ruim. Ele tá em Portugal, né, o Arthur? Tá voltando agora. Deu uma queda. Assim, a minha conexão tá muito ruim aqui. Eu demorei para conseguir fazer a conexão. Não sei quanto tempo eu consegui ficar. Meio de novo, vamos ver. Tá picotando bem, caiu. Agora já foi. Então... vamos voltar então, professor Robson, professora Alessandra. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do curso de vocês, né? A importância, né, do controle da qualidade, tanto na área de alimentos e bebidas, quanto no controle da qualidade ambiental. Se a professora Alessandra puder começar, depois a gente passa para o professor Robson. Ok. Esperamos que o Rodrigo consiga voltar. Bom, a indústria de alimentos, né, é uma indústria complexa, porque a gente tem diferentes matrizes que a gente chama, né, existem os produtos carnes, os lácteos, então a gente tem muita diversidade das matrizes, né? Então isso é a primeira complexidade do processo. Depois, os controles iniciam ainda na questão da matéria-prima, né, a gente caracterizar uma boa matéria-prima, garantir que o que a gente está adquirindo, que entre para o processo produtivo esteja ok. Então, ali é um ponto, né, importante que as medições iniciam. Né? Depois, dentro do processo produtivo, a gente tem que garantir os pontos de controle, né? Garantir que aquele produto que vai ser processado e vai ser disponibilizado para o público também seja um produto de qualidade e que ele não traga perigo para o consumidor. Então, ali, nesse momento, também temos várias medições envolvidas nesse processo. Além disso, tem as questões de embalagem, né, que estão envolvidas também no processo, né, e todos os tipos de medição que a gente vai realizar com os produtos, matérias-primas, embalagens e produtos acabados. Né? Então, existem ensaios físico-químicos, ensaios microbiológicos, os ensaios de toxinas, ensaios de metais pesados, de pesticidas, fertilizantes. Então, a gama de ensaios, de medições que se fazem nos alimentos é uma gama muito diversificada, né? E o que traz também complexidade para o processo. Para realizar essas medições, né, as indústrias precisam de laboratórios que demonstrem competência, né, nos seus resultados, até porque muitos desses resultados vão ser, muitos desses produtos vão ser exportados, né, e o mercado externo é um mercado exigente, então o laboratório que está realizando essas medições tem que ser um laboratório que demonstre competência. Isso, os esquemas de garantia da qualidade e de segurança dos alimentos têm cobrado, né, que os laboratórios que realizam esses ensaios sejam laboratórios que demonstrem competência, né? Que tenham implementado a 17025 e, de preferência, que tenham acreditação, reconhecimento de competência na 17025, né? Que é a norma internacional para demonstração de competência de ensaios e calibração, né? Então, a gente vê, por isso que eu falei, né? Já demonstra o quanto os profissionais que trabalham na indústria e também nos laboratórios de alimento precisam estar qualificados, né? Porque todas essas medições que eles vão realizar, né, têm que ser feitas por metodologias oficiais. Dentro do seu laboratório, a gente vai ter que garantir que essas metodologias estão sendo aplicadas da maneira adequada, ou seja, eu vou ter que fazer uma verificação de desempenho da metodologia dentro da minha estrutura. Eu vou ter que utilizar equipamentos calibrados, né? Então, eu vou ter que buscar um provedor de calibração também, que tenha a acreditação na 17025. Quando eu recebo esse certificado de calibração, eu tenho que fazer a análise crítica desse certificado para saber se ele está adequado para o meu, né, para a minha medição. Então, todo esse processo é um processo complexo, né? E eu preciso que essas etapas sejam realizadas da melhor maneira para que a minha medição seja uma medição confiável e que esse produto que a indústria está lançando no mercado e está exportando, seja um produto de qualidade, né? Então, todos esses processos produtivos e pontos críticos de controle exigem que a gente tenha medições de qualidade, né? Então, para esse público, né, e para essa complexidade toda que o nosso curso se aplica. Legal, professor Robson. Oi. Você estava falando aí sobre metodologia dimensional, eu estava pensando aqui numa coisa, num exemplo, né? Que eu acho que vai despertar aí a atenção aí do público. Você pensa o seguinte, né? O laboratório de análise ambiental, ele está sempre vinculado a um processo produtivo, tá? Um processo produtivo que, em geral, todo processo produtivo gera um impacto no meio ambiente e, portanto, deve ser mensurado esse impacto, tá? Então, um laboratório de análise ambiental e é um laboratório para mensurar, assim. Então, o CaniMills é um laboratório para mensurar o impacto ambiental ou para controlar esse processo produtivo, tá? Então, uma siderúrgica, você pensa, pô, a siderúrgica tem um laboratório ambiental. Se não tem dentro das suas instalações, ela tem um laboratório prestador de serviço e ela vai lá fazer o controle das emissões atmosféricas, dos efluentes líquidos. E certamente aquele complexo de luz também tem um laboratório de processo interno que vai lidar com certos aspectos, certos não, com vários aspectos metodológicos. Então, todo laboratório ambiental está ligado ao processo produtivo, tá? Esse é o primeiro ponto, né? E vai estar mensurando a avaliação de um impacto ambiental de certa maneira. Aquele dado ele vai ser utilizado para avaliação do impacto ambiental. Então, eu estava pensando aqui num exemplo que é bem palpável para o pessoal aí da dimensional, porque eu já vi, a gente sempre escuta isso, mas pô, tem metrologia no laboratório de ambiente? É óbvio, a gente mede várias coisas, né? E mas tem um exemplo bem palpável. Então, você imagina que eu quero controlar, por exemplo, a quantidade de toxina que pode ser produzida na captação de uma estação de tratamento de água. Então, você tem uma legislação no Brasil, que é a portaria 888, que controla aí os padrões de qualidade de água que vão ser fornecidos à população e a qualidade dessa água que vai ser captada na estação de tratamento de água, tratar e fornecer à população. Você tem lá uma quantidade de análises de cianotoxinas, que são toxinas produzidas por cianobactérias. Você pode ter metodologia nisso? Bom, a amostra dessa água, né, só o ponto da amostragem já envolve metodologia, que é uma coisa que é bem nova, né, muito discutida, entrou recentemente aí, é uma discussão, no exterior já é uma discussão de 20 a 30 anos, mas aqui no Brasil já é uma discussão mais recente. Essa amostragem, ou seja, eu ir no meu corpo hídrico, retirar uma porção, né, já envolve metodologia, né? Porque é representativo, vai produzir um dado confiável. Então, por exemplo, o curso de análise ambiental tem uma disciplina só voltada para a parte do controle meteorológico da amostragem, tá? E que só vai se aplicar também para outras áreas. É, e aí aquela pessoa vai lá e coleta de qualquer maneira, né? O dado que um laboratorista, um analista vai analisar, ele vai ser confiável, pode ter todos os controles meteorológicos do mundo. Mas se a amostragem não foi representativa, não valeu de nada, né? Então o tomador de decisão, aquele que vai avaliar o impacto, ele já tem uma informação ruim, uma informação pobre, né? Porque meteorologia é uma ciência de medição para fornecer uma boa informação, né? Então ela é transversal nos laboratórios, sobretudo nos laboratórios de meio ambiente. E esse rapaz, então, esse coletor, trouxe sábio, levou para o laboratório e levou para uma técnica de laboratório, uma analista, no microscópio, para avaliar. Eu disse, porra, no microscópio tem metrologia? Tem uma régua no microscópio. Existe uma régua micrométrica naquele microscópio que é calibrada, que vai ter uma influência, perdão em termo, mas vai ter uma influência danada no resultado final. Se aquela reguinha não for calibrada, vai ter uma influência no resultado final. E aí você chega no laboratório, né? Você saiu lá da faculdade, fresquinho, aí jogam você no laboratório para fazer as análises. Você, pô, vou fazer minhas análises. Eu vou fazer as análises, aquilo que eu aprendi, que está no procedimento. Aí começa a gente fazer as perguntas. Mas qual é a exatidão? Qual é a precisão? Está calibrado? Eu não aprendi isso, né? Então é um grande gap, é um grande ponto de interrogação que existe na formação que a gente está querendo suprir, né? E você está lá, uma analista, uma bióloga no microscópio, e ela, ninguém nunca falou para ela que ela tinha que se preocupar com a calibração daquela régua micrométrica que está dentro do microscópio, tá? Então isso é um exemplo assim palpável para a gente perceber como até a metrologia dimensional, porque a gente está falando aí de dimensão, né? É uma régua micrométrica, né? Está presente dentro de um laboratório de análises ambientais. Então, assim, o curso aí está voltado. Então, a gente tem disciplinas que vão falar sobre o controle da amostragem, que vão falar sobre o cálculo da incerteza específico para a área das análises, ensaios físico-químicos, que tem uma outra forma de você... A forma de avaliar mesmo é o isogama, mas tem uma forma um pouco mais diferenciada de se avaliar, né? Você tem a disciplina dos ensaios microbiológicos, tem uma outra forma de você avaliar a incerteza. Então, assim, é um curso que a gente está... É um curso prático, né? É um curso que, obviamente, tem todo um arcabouço teórico, né? Mas voltado para a prática, para quem está dentro do... Para quem está dentro do laboratório, tem muitas dúvidas, né? A Alessandra e eu, nós também somos auditores, né? Então, a gente... Nossa... São muitas as dúvidas, pouca literatura. A gente sabe que a meteorologia tem uma tradição na área dimensional, na área da indústria do petróleo, é muito forte, né? E nas outras áreas, onde ela está presente, ela não tem esse destaque, né? E isso vai repercutir, né? Às vezes eu lido com pareceres de Ministério Público, de Justiça, onde dados são discutidos, isso é levado a um juiz. Ah, o promotor discute dado produzido pelo laboratório, tá? Então isso é uma coisa muito séria, né? Esse dado ele tem que ser fornecido com confiabilidade. E aí, é óbvio que em termos de laboratório, nós temos a norma, né, que vai falar sobre os requisitos de competência dos laboratórios, que é 17025, que vai ser a nossa bússola, o nosso norte, né? E que é uma norma de conteúdo metodológico. Ah, fala do gestão, do sistema de gestão da qualidade, mas o sistema de gestão da qualidade é para quê? É para garantir a confiabilidade do resultado. Então, ela é uma norma de conteúdo metodológico, tá? Então, essa é uma mudança de paradigma que a gente vem trabalhando, e a gente acredita que esse curso tenha a enriquecer enriquecer e acrescentar, né, nesse panorama que nós estamos aqui no nosso país. É, vou dar um exemplo, assim, lá do laboratório que eu trabalho. Eu trabalho com um laboratório de calibração. E acho que chegou alguma portaria, os laboratórios fazem análise de solo. Aí você tem aquela trena de profundidade que quando ela alcança lá o fundo, ela apita, né? Aí tem uma interface que é de óleo e tem uma que é para água. Como se fosse uma trela de profundidade com um pêndulo. E quando ela encontra água ou óleo, ela vai lá no operador apitar, né? Que, qual a profundidade que você encontrou água ou óleo ali naquele solo, né? E acho que abriu uma portaria e o pessoal começou a ser obrigado a calibrar essas trenas, né, de profundidade. O que aconteceu? Quando começou a chegar pra gente, as trenas estavam com um erro muito alto. E o pessoal começou a questionar a gente, o que tá acontecendo? O erro tá muito alto e tal. E o pessoal só media, mas nunca se preocuparam com a calibração. Então, às vezes o pessoal se preocupa com a calibração quando tem alguma portaria, alguma lei, alguma norma específica, né? Fora isso, nenhuma verificação, uma checagem. E aí o que acontecia? Como ela tem essa interface, ela liga lá no sensor, que quando bate na água, ela acusa lá em cima para o operador. Quando ela estava com mau contato, o que eles faziam? Eles cortavam a trena e emendavam. Aí passava uma fita lá, então, quer dizer, sei lá, a trena que tinha 30 metros já não estava mais com 30 metros, que ela começou a diminuir. E às vezes eles não se atentavam para essa... E quando você cortava, você não estava mais... A trena já não media mais correto. Não estava mais correto a medição. Então tinha trena lá que estava com quase meio metro de diferença já quando a gente começava a calibrar. E o pessoal questionando muito. Aí a gente foi vendo o que estava acontecendo. Que era isso. O pessoal emendava ali para você poder fazer continuar fazendo a medição, né? Pelo menos a trena continuar apitando. Não importa o valor que estava apresentando. Então eu queria... vocês poderiam falar para mim ou né, falar para a gente... fora de 7025, quais até alguma lei, alguma coisa que vocês, dentro do curso, que vocês vão falar? Porque eu acho que também tem o MAPA, tem a Anvisa, né? Órgãos assim de governo também que são aplicáveis para a área de vocês. Vocês poderiam falar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas legislações, eu acredito que seja, né? É isso. Na área de alimentos, isso, o Ministério da Agricultura tem, né? A legislação que determina que para cada tipo de alimento existe parâmetros mínimos e máximos estabelecidos para cada ponto de controle ou para cada substância, né? Então, para cada alimento, no caso. Então, existem legislações e existem os esquemas de segurança dos alimentos também que exigem, né, que as medições sejam feitas de uma maneira... confiável, né? Então, além do Ministério da Agricultura determinando então esses limites máximos para cada tipo de proteínas, os rótulos também, né? A gente vê nos rótulos dos produtos, então o público atualmente tem que saber, né, qual é tanto de proteína tem naquele alimento, tanto de gordura que tem nesse alimento, né? Isso tudo tem uma legislação por trás envolvida. E além disso, hoje em dia também existe a questão dos alergenos, né? Então, tem muitas pessoas que são celíacas, que têm que saber se naquele produto existe glúten, né? As pessoas que são intolerantes à lactose. Então, hoje em dia, a rotulagem, né? Isso o Ministério da Agricultura é muito rígido, no sentido de que a rotulagem dos produtos seja mais informativa, né? Então... todos esses produtos são determinados, né, por laboratórios de alimentos que têm que demonstrar sua qualidade e competência. Né? Então, toda essa legislação é para proteger o consumidor, né, de problemas do produto, mas também para essas pessoas que têm dificuldades alimentares, intolerâncias, ou que elas tenham a informação que o produto seja seguro para elas. Né? E além dos órgãos nacionais, né, existem os órgãos internacionais, ou seja, uma indústria que está exportando, né, para a China, para os Emirados Árabes, né, tem toda a questão dos árabes, né, até o processo produtivo, por exemplo, do corte do frango, né, é todo especial para esse tipo de público. Né? Então, existem, além da legislação propriamente dita, né, também existe o mercado, que vai determinar como esse produto, qual é o rigor que esse produto tem que ser analisado. Então, sim, com certeza. E o Robson também falou agora da legislação da água, né? A potabilidade da água e também a questão dos efluentes. Robson, não sei se você quer complementar. No curso nós temos uma disciplina só sobre regulação. Tá? Então, toda a regulação inerente ao meio ambiente, né? Ou seja, com o impacto do controle meteorológico, controle de qualidade. Eu queria até voltar só um pouquinho antes de falar sobre isso, que o pessoal que está escutando a gente, vai escutar depois, está ao vivo, vai depois. Toda vez que a gente vê, escuta alguém, dá uma palestra, um seminário, um livro, assim, controle de qualidade, isso a gente escuta muito, né? Ah, controle de qualidade. Controle de qualidade é metodologia. Controle de qualidade é a metodologia, porque, bom, você precisa de informação, então você precisa de dado, e o dado, ele não se produz, né? Ele é medido, né? Então, toda vez que você escuta a palavra controle de qualidade, tem metodologia. E agora, voltando para a questão da regulação. Então, nós temos uma disciplina só voltada para a regulação e monitoramento ambiental, onde o professor, que é o professor, que é o professor Pedro Willo, que é da área, onde ele vai falar sobre toda a legislação aplicada a essa. Né? Na parte do meio ambiente, basicamente, para a água você tem a portaria, né, que vai dar, assim, a nível nacional, os requisitos mínimos de potabilidade, e vai ter também as legislações estaduais. Tá? Então você tem a legislação nacional e você tem as estaduais. Além do meio ambiente, a grosso modo, você tem o CONAMA, né? Ou seja, você tem toda a legislação do CONAMA, CONAMA 357, CONAMA 430, CONAMA 420. Então, são todas as normas que são publicadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente que vão determinar certos parâmetros de controle na área de meio ambiente. Também tem uma disciplina só voltada para isso. E o objeto dessa normativa, né, é avaliação de impacto ambiental, basicamente, né? Ou seja, saber qual é o impacto de um determinado processo produtivo no meio ambiente e como você ter ações mitigatórias, tá? Então, isso vai envolver a medição, não vai envolver a metodologia. A gente tem uma disciplina só voltada para isso, porque o que acontece é o seguinte: às vezes é difícil para um profissional recém-formado linkar isso, fazer essa conexão dos assuntos. É difícil para o profissional recém-formado, né? Ou o profissional que já está, às vezes, no mercado, né? Já está há muitos anos fazendo ensaio e às vezes é difícil fazer essa conexão. A legislação, a metodologia, o ensaio propriamente dito, o que isso tudo tem a ver, aonde que isso se conecta, né? Mas, na verdade, tem conexão, né? Existe um arcabouço normativo no país, né, você já falou aí da área de alimentos, a gente também tem na área do meio ambiente, que basicamente são as resoluções CONAMA, do Ministério da Saúde e das legislações estaduais, né, que vão conversar entre si, tá, e vão influenciar diretamente os laboratórios, seja de indústrias, de empresas de saneamento ou de laboratórios prestadores de serviço para toda essa gama de processos produtivos. E aproveitando, né, que o senhor falou da grade, vocês poderiam falar um pouquinho da grade do curso? Como vai funcionar o curso, assim, a grade curricular dele? Robson, se tu quiser, eu tenho um slide aqui que a gente tem mais ou menos, porque os cursos foram pensados com um corpo comum, né? E depois temos disciplinas que são específicas, né? Então, de repente, eu vou disponibilizar aqui. Tá ótimo. Assim, o curso aí começa no dia 8 de julho, tá? A previsão não começa, né? Dia 8 de julho. Ver se eu consigo compartilhar e aí a gente vai falando em cima da... Esse aqui é a grade do curso de alimentos, né? Mas existe um corpo comum, então 80% das disciplinas, elas são comuns do curso de alimentos e do curso de meio ambiente. E claro que existem disciplinas que são específicas, né? Então inicia lá. Na verdade, o importante também desse curso do IPTEC é que a entrada é contínua, né? A gente tem aqui uma ordem, por exemplo, iniciaria por fundamentos, mas não necessariamente a pessoa vai iniciar por essa disciplina. Se ela iniciar dia 8, né, que é o início do curso, né, existe uma disciplina que vai iniciar o processo, mas ela pode de repente, eu não consigo acessar não consigo me matricular no início do curso, dia 8, e eu vou começar no mês seguinte. Então, ela pode estar iniciando não necessariamente no início, que seria os fundamentos, tá? Mas, enfim, Robson, não sei se você quer comentar a partir dessa grade aqui. Desculpa ter interrompido, mas assim, disciplinas dos cursos de vocês que batem? Muitas, sim. Muitas. Porque são áreas afins. Legal. Por exemplo, fundamento de metrologia, né? Ambos os cursos vão ter essa disciplina, sistema de gestão, gestão de laboratório e calibração, que essa basicamente é a 17025, né? Interpretação da norma. Boas práticas de laboratório comum. Análise clínica de certificado de calibração, estimativa de incerteza de medição, metodologia da pesquisa, análise biológica, metodologia química, ou seja, são disciplinas que são afins, elas são, como eu falei que a metodologia é transversal, são disciplinas que são transversais, então elas vão conversar com todo, com os três cursos. Na parte de meio ambiente, você tem as disciplinas em comum, por exemplo, validação de metodologias analíticas, né? Eu sempre uso aqui, eu uso a analogia daquele programa de etiquetagem do Inmetro, né? O carro foi fabricado lá pela Chevrolet, sei lá, o Onix, né? Ele tem lá os parâmetros dele, consumo, tempo de frenagem, tudo, né? Já vem do fabricante, mas o Inmetro vai lá e faz o programa de etiquetagem, onde ele vai testar aquilo tudo, né? Então, assim, o ensaio, mesmo aquele que já está consolidado, já é feito há 50 anos, já está numa normativa, já está num estandamento, já está numa norma, né? Sistematizada, né? Ainda assim, quando você vai colocar ele no seu laboratório, você tem que avaliar, ou seja, dizer qual é a precisão, qual é a exatidão, qual é a sua faixa de trabalho, qual o limite de quantificação, limite de detecção. Isso tudo é metodologia pura, né? As nossas condições, né? Às vezes, né? Isso estabelecido varia. Né? Isso, então, isso. Cada setor, né? O técnico, tem o material de referência que vai ser utilizado. O equipamento, nossa, tudo pode mudar. Então, assim, é uma disciplina onde a gente vai aprender. Que essa é uma dúvida. Tem umas disciplinas, são disciplinas muito gostosas, porque você vê aí o aluno, caramba, tô tirando aqui todas as dúvidas que eu sempre tive, que eu não sei, que eu fico vendo aqui, catando ali, e ninguém me explica direito como que faz. Então é uma disciplina muito, muito completa, essa de validação de ensaios, inclusive que a professora Alexandra, né, que é a professora, né, e temos também a disciplina de incerteza para ensaios físico-químicos, que sou eu, né, que dou essa disciplina, sou coordenador do curso, mas também dou algumas disciplinas, né. Também é uma dívida também grande, né, e ela vai perpassar também alguns cursos, né, ou seja, como eu calculo a incerteza de um ensaio dentro de um laboratório. Ensaios químicos, né, ensaios biológicos, a gente tem algumas, às vezes, questões quando vai estimar a incerteza, né, avaliar a incerteza. Então é um pouquinho diferente do que os ensaios físicos, né? Bem diferente, né? A forma de enxergar, a forma como você modela a sua incerteza, né? E são disciplinas onde a gente vai aprender a calcular mesmo, né? O aluno vai lá trabalhar com a planilha, vai fazer os exemplos, né? Exemplos práticos, reais, né? E é uma disciplina também muito boa. E aí nós temos, na parte do meio ambiente, nós temos umas disciplinas mais específicas, né? Então, por exemplo, tem a de regulação ambiental, que eu já citei, tem uma só voltada para o controle da amostragem, que é uma coisa relativamente nova, né? Como calcular a incerteza de uma amostragem? A amostragem tem certeza? Tem. A amostragem tem uma incerteza. Como que você combina essa incerteza com a incerteza de um ensaio, né? Então, tem uma série de dúvidas, isso é muito cobrado. Tem a particular, nós temos uma disciplina para análise instrumental. Você tem equipamentos típicos de laboratório ambiental, também são comuns na farmacêutica, por exemplo, você tem um cromatógrafo líquido, um cromatógrafo gasoso, uma absorção atômica, um plágio. Como que realmente funciona? Como é que é o controle metrológico desses equipamentos? Como existem a calibração, né? A gente tem que avaliar ele numa maneira complexa, né? Mas, então não tem controle nenhum? Como é que eu faço controle, né? São dúvidas, às vezes aqui no laboratório eu passo por auditoria, o auditor vai lá e dá aquela canetada clássica, mas o auditor não tem que explicar, então aquela pessoa tem que procurar saber, né? Então, assim, o curso tenta preencher assim, essa lacuna, né? Outra coisa que nós temos também no curso de meio ambiente é a parte de controle de qualidade, ou seja, de controle metrológico, portanto, né? Na identificação de fitoplâncton, fitoplâncton, zooplâncton e bento, né? Ou seja, pessoa que está no microscópio, né? Contando o micro-organismo, tem controle ali, tem controle metrológico ali, né? Então, são disciplinas voltadas para as diversas áreas de laboratório de análises ambientais. E as disciplinas são comuns, vão ser comuns ao curso da Alessandra, por exemplo, e da ITM. Passo a palavra para você, Alessandra. Não, até vou puxar a brasa para o meu assado, né? Os ensaios microbiológicos, que é a minha disciplina. Ensaios microbiológicos existem tanto, né, para os laboratórios ambientais quanto para a indústria de alimentos. Na indústria de alimentos, ele é muito... Os laboratórios de microbiologia na indústria de alimentos é muito importante, né? Porque contaminação microbiológica pode, né, prejudicar muito o consumidor. Sabe? Eu só queria fazer um comentário que eu lembrei agora de uma coisa, né? Você vê, por exemplo, balneabilidade de praia. Um indivíduo vai lá, né? Tava até tendo um problema em Santa Catarina, né? Há pouco tempo atrás, de balneabilidade, né? Ali na ilha de Florianópolis. E você pensa, pô, quanto metrô vai afetar a balneabilidade de uma praia, meu amigo? Porque aquilo ali é um ensaio, basicamente, balneabilidade de praia, basicamente dada pelo ensaio microbiológico. Então, assim, se você não tiver um controle de qualidade legal, né, você pode estar entrando numa praia que não é balneada. Basicamente é isso. Exatamente. Então, afeta a nossa vida diretamente. Com certeza. E na indústria, por exemplo, ensaios microbiológicos, às vezes a indústria perde um lote gigante, né? Não consegue exportar o produto, fica lá com o produto retido até que aquele resultado saia. Então, além de a gente ter metodologias internacionalmente conhecidas, ao longo do tempo também os laboratórios vão buscando metodologias com resultado mais rápido. Por exemplo, os ensaios microbiológicos às vezes demoram 48 horas, 72 horas para sair um resultado. Hoje em dia, por exemplo, com biologia molecular, a gente consegue em 24 horas emitir um resultado, ou seja, uma carga que ficava retida para esperar o resultado, sei lá, 3, 4, 5 dias, de um dia, né? Às vezes com 24 horas, com uma metodologia mais, ou metodologia mais eficiente, né? Diferente, mas assim, mais rápida, a gente consegue também eficiência no processo. Mas sempre que a gente está implementando uma metodologia dessas, a gente tem que validar o método, né? Verificar se nas nossas condições a gente está utilizando uma metodologia adequada, ter todos os equipamentos com todos os controles necessários. Por exemplo, agora, termocicladores, né? Que é um equipamento que se usa muito em biologia molecular. Não existe, até então, a gente não tinha laboratórios de calibração acreditados no Brasil, e eu acho que faz uns 2 anos que existe laboratórios acreditados. Então, o que esse equipamento faz? Ele faz rampas de temperatura, né, de aquecimento e resfriamento, para que aquele RNA e DNA se multiplique, que a gente consiga identificar, né? Então, existem também nos ensaios biológicos, né, muita metrologia envolvida, que a gente depende de equipamentos, a gente depende do laboratório de calibração. E quando a gente está contratando um serviço, por exemplo, não existem muitos serviços de calibração para termocicladores no Brasil. Então, vai se gerando demandas, né, quando a gente tem metodologias mais novas no mercado. Por quê? Porque a indústria pede que a gente seja mais ágil, né? Imagine tu esperar lá uma carga de um produto que é perecível, né, 5 dias para sair um resultado. E às vezes, se o resultado não é o esperado, a gente vai fazer uma recoleta e o produto está lá, o produto é perecível, está lá esperando. Então, a indústria pede, né, esse tipo de produto pede que cada vez mais metodologias mais sensíveis, específicas, rápidas sejam desenvolvidas, só que também seguras e confiáveis, né? E é nisso que a gente está trabalhando, né? Que todos, que os nossos laboratórios demonstrem essa competência, porque isso vai, como diz o Robson, vai impactar para o consumidor, vai impactar o mercado, vai impactar, né, financeiramente. Então tem muitos aspectos que estão envolvidos ali. E eu acho que o Brasil, por ser um grande player nessa parte de alimentos, está se desenvolvendo bastante nesse sentido, né? E o Ministério da Agricultura é muito atuante nos laboratórios e nas indústrias, né? Então tem exigido que os laboratórios cada vez mais se qualifiquem e que essas indústrias se qualifiquem e contratem serviços, né? Contratem serviços de laboratórios que tenham esse nível de segurança e de competência. E é nisso que a gente tá trabalhando, né? Para a gente ter laboratórios e profissionais para esses laboratórios, né? Porque às vezes a gente tem essa demanda do mercado, mas não tem profissional para contratar, né? E às vezes tem regiões do Brasil que não tem profissional para contratar, né? E é essa demanda, essa necessidade que a gente está tentando suprir. Acho que é por isso que é interessante você ter o curso online. Ele fica mais democrático, né? Não fica fechado só numa região. E você oferecer esse curso online, né, curso de distância, dá a oportunidade do Brasil inteiro poder participar, né, do curso, e você se qualificar onde você esteja. O Luan perguntou qual o valor do curso. Eu olhei aqui no site e o curso tá, eu vi aqui que está com 24 vezes de R$541,31. Você paga a mensalidade até o dia 10. E tem uma taxa de matrícula, mas se você pagar a mensalidade sem o desconto, sai por R$601,46. Você tem essas duas opções. E sócios da SBM tem 15% de desconto. Não. Fazer um merchan aqui da SBM. E qual o tempo? É um ano e meio ou são 2 anos de curso? E agora, Robson, acho que é 1 ano e meio. Acaba o horário, né? Deixa eu dar uma olhada. O meu curso tem 405 horas. É, o meu também, são 405 horas. Deve dar quase 2 anos. Então, 2 anos de curso. Então, você tem esses valores e com 2 anos de curso. Você já aprende as matérias e você não tem necessidade de entrar no início do curso, como vocês disseram, né? Isso. Não. O curso começa agora dia 8 de julho. Então, se você se matricular depois, você vai entrar no curso e você vai fazendo as matérias conforme o curso está rodando. Então, não necessariamente você precisa fazer a matrícula agora. Você pode se matricular e começar o curso a qualquer momento. As aulas são online, né? Então, síncronas, o professor está ali conversando com os alunos, mas elas também são gravadas. As aulas acontecem aos sábados, das 8h30 às 5h30. A cada 15 dias, né? Um sábado sim, um sábado não. O ideal é que o aluno assista ela ao vivo. Achei que tivesse caído. Então, o ideal é que o aluno assista ela ao vivo, no sábado que está sendo ministrado, porque, enfim, ali naquele momento você pode tirar dúvida, conversar com o professor, né? Ele vai estar ali ao vivo, online, né, para tirar dúvida, mas as aulas também ficam gravadas. Caso em algum momento eu não possa assistir naquele sábado, eu consigo acessar a aula posteriormente e assistir, ou se eu quero reassistir alguma aula, fiquei com alguma dúvida, então ela é possível a gente assistir novamente. É, assim, nos cursos que a gente tem dado, né, pela SBM, a gente é público em todo o Brasil, né, mesmo. É um pouco bem diverso. Isso é bem, bem legal. E a parte prática, assim, como funciona? A parte de falar vocês falaram de bastante equipamentos, né, de medição. Apresenta também esses equipamentos durante o curso? Não, o Alexandre já botou aqui, são 2 anos de curso. O Alexandre tá passando cola pra nós aqui. Na verdade, a apresentação dos equipamentos, tudo que a gente utiliza nesses laboratórios, a gente vai demonstrando, não no equipamento em si, né, mas se fala do dia a dia da vivência do laboratório. É como disse a Alessandra, no curso de ambiente nós tivemos uma disciplina só para apresentar os equipamentos. Os equipamentos mais... De maior impacto, né, Robson? Que geram mais dúvida, né? Onde as pessoas têm mais dúvida sobre como efetuar os controles meteorológicos, como utilizar aquele equipamento, as fontes de incerteza daquele equipamento para avaliar incertezas de medição. Então, a gente tem uma disciplina para olhar isso. E o que impacta, né, no ensaio que a gente está ali abordando, por exemplo? Você está falando ali do Ministério da Agricultura. Opa, desculpa, Robson. Oi? Não, acho que é a nossa... Você estava falando ali do Ministério da Agricultura. Lembrei que tem um guia do Ministério da Agricultura. Só de controle de qualidade. Um guia fantástico. Na minha opinião, eu acho que um dos melhores, tem vários bons livros de metodologia, mas assim, eu considero esse guia de controle de qualidade do mapa um dos melhores que eu já vi, escrito até pelo professor Wellington, que é um importante metodologista da área, e é do mapa. O mapa agora lançou em 2022, agora as metodologias, né, ele relançou. Atualizou, né, a nova edição, e as metodologias dos ensaios são todas descritas ali, né, e ela está acesso, está disponível para qualquer um que queira baixar as metodologias. Elas são metodologias oficiais, né, e estão ali disponíveis para serem acessadas. Existe da Adolfo Lutz também. Sim. Livro muito bom também. Então, essas metodologias todas são disponíveis, né? Então, o público pode acessar. E, claro, que essas metodologias oficiais, como a gente falou, né, várias vezes, quando a gente aplica no nosso laboratório, a gente tem que garantir que aquelas condições ali sejam atendidas, né? Que a gente esteja utilizando o equipamento correto, que o equipamento esteja calibrado, que ele tenha aí a incerteza conforme o ensaio, a exatidão que o nosso ensaio requer. Eu tenho os analistas treinados para executar aquela atividade, né? Que eu tenho um material de referência, né? Que eu comprove que eu consigo um resultado válido mediante... É isso, né? Outra questão é essa avaliação do material de referência, que é uma disciplina que está nos nossos cursos, né? A gente fala muito de avaliar o equipamento, o certificado do equipamento, mas a gente esquece, tem que avaliar também o certificado do material de referência. Escolher bem, né? Escolher qual é o material de referência que eu vou usar, né? E às vezes em alimentos eu não consigo, por exemplo, uma matriz, né, que tenha todos os parâmetros que eu vou analisar. E tem algumas situações, por exemplo, são mais complicadas, né? Diferente do que eu tenho micro-organismo, eu consigo comprar o micro-organismo liofilizado, né? Mas por causa daquela matriz, né, ele não vem na carne. A gente tem que fazer algumas, por exemplo, materiais de referência de proteína, eu já até tenho, né? Mas tem alguns parâmetros que eu vou analisar que eu não tenho material de referência disponível, né? E aí tem algumas situações que a gente tem que avaliar como é que eu vou conseguir avaliar a exatidão do meu processo, né? Aí eu preciso, às vezes, ter um provedor de ensaio de proficiência que tenha aquele parâmetro disponível na minha matriz, né? Para conseguir avaliar, por exemplo, a exatidão do meu processo. Tem algumas áreas que a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente tem um arcabouço grande de... De um pessoal, vocês estão ouvindo a gente, o pessoal da dimensão tem muita moleza. Pessoal de laboratório, né? E aí, bom, a gente tem equipamento que não calibra, tem dificuldade de achar matérias de referência, é um problema. Verdade. Então, assim, isso não faltava muitas dúvidas, né? E aí, isso que eu saí. Metodologias que têm uma tolerância muito pequena, né? E a gente às vezes não tem equipamentos que consegue atingir aquela tolerância da minha metodologia, né? Ensaios microbiológicos, a variação ela 0,2. Eu preciso de um equipamento que varie mais ou menos 0,2. É, às vezes o pessoal da calibração tem incerteza. A gente falou incerteza, às vezes o pessoal de ensaio acha, nossa, essa incerteza é muito alta. E ensaio eu nunca ia conseguir fazer um ensaio com uma incerteza dessa. E tem essa coisa aí também, né? Quando a gente fala de calibração, o mundo de ensaio e calibração assim, é tudo voltado à metrologia, mas os dois assim são, vamos dizer assim, cada um tem uma régua aí. A régua da calibração tá um pouquinho mais pra cima do que a régua do ensaio. E, professor, quem que foi que escreveu o guia do mapa que o senhor falou aqui, que eu tava procurando? Eu acho que foi o professor Wellington, deixa eu dar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o guia que tu tá te referindo? Eu achei aqui um mapa, aí eu vi aqui que tem um guia de ações... Laboratório. Esse é o da metodologias oficiais, que esse é de 2022? Manual da qualidade analítica, não sei se é esse. Manual da garantia da qualidade. Eu não sei, Robson, qual que tu tá te referindo. A Sociedade de Metrologia, a Rede Brasileira, tem dois livros também bem interessantes, que é de validação de métodos em alimentos e garantia da qualidade em alimentos, também estão disponíveis no site deles, da Rede Metrológica de São Paulo, e são materiais bem bons, pessoal de alimentos. É o Guia de Validação e Controle de Qualidade Analítica. Do mapa. Consegue mandar um link pra mim aqui no chat? Ah, eu acho que não, porque eu tô já no nosso... então vamos ver se eu... eu tô vendo aqui no computador, acho que eu não consigo. Mas se eu coloco a guia de validação e controle de qualidade analítica. Excelente, o manual é excelente. Um dos participantes é o professor Wellington, lá da UFMG, ele também é um importante metodologista na área de ensaios. Guia de validação aí? Guia de validação e controle de qualidade analítica. Ah, esse é muito bom, realmente. Esse aqui. Que baixo o PDF. E outra coisa assim, que a gente percebe é como o Brasil tem crescido, né? Virado tão uma certamente o Brasil é uma referência na América Latina na área. A gente, né, conversa com colegas de outros países da região, né, principalmente aqui na Argentina. E o Brasil está muito à frente, sério. Isso é positivo para a nossa indústria. Seja. Aí o agronegócio como uma indústria de transformação de planilha de urbano. A gente já bateu 1h03 aqui, né? Tava olhando o horário também. Passou rápido, hein? Passou rápido. E igual, gostoso bate-papo, né? A gente fala sobre isso. Eu queria falar com as informações sobre os cursos. Você vai entrar lá em iptec.com.br e vai entrar em aulas, pós-graduação online, que o Beck está escrito. Não fala besteira. Tá, tem os quadradinhos que tem lá no site, tá lá, distância ao vivo. Então, esse curso é distância ao vivo, você vai ver lá que tem um monte de cursos. Então, esses cursos que a gente falou aqui do professor Robson, da professora Alessandra, estão lá. Então, se você quiser saber mais informações, nessas que a gente falou aqui, a grade curricular tá toda descrita lá. Também o curso de gestão da qualidade para laboratório. Que a gente não conversou aqui, mas mais ou menos ele vai falar de toda a parte de gestão de um laboratório. É mais específica para a parte, vamos dizer assim, burocrática da coisa, né? O curso dos professores, eles são a parte, vamos dizer assim, a parte de você colocar a mão na massa, e a gente tem a parte de gestão do laboratório também. Então esses cursos vão estar lá. Fora alguns outros cursos que tem em parceria da SBM com a IPTEC, né, que é o curso de metrologia mesmo, de pós-graduação em metrologia. E alguns tem parte de medição de vazão, acho que tem de petróleo. Então você vai procurar lá, você vê qual a sua área que você se interessa e você pode buscar um curso, né, você fazer essa especialização e se aprofundar mais na sua área. Você tem essas possibilidades e essas oportunidades. O Sérgio aqui, o Sérgio Cristofoletti, falou que quando o assunto é envolvente, a hora passa rápido. Realmente, Sérgio. E eu queria agora, então, de repente não tomar muito mais o tempo de vocês, queria que vocês fizessem as considerações finais, né? Tanto a professora Alessandra quanto o professor Robson. Falando um pouquinho só o curso de gestão, né? A Etienne não pôde estar presente, que é outra coordenadora. Só para o curso de gestão, então, é voltado, né, para a parte mais de gestão do laboratório, mas também, como a Etienne fala, a pessoa que faz a gestão do laboratório, o gerente da qualidade, também precisa ter noções, algumas noções técnicas, para também contratar serviços, né? Então, também existem algumas disciplinas dos nossos cursos, o meu e do Robson, que também são comuns para o gestor, né? Porque ele também vai precisar ter algumas noções para conseguir trabalhar com as questões burocráticas, digamos assim, dos laboratórios que trabalham com 17025, das N áreas que existem de ensaios, né? E além disso, ele também tem ênfase para gestão de pessoas, indicadores, né? Então, parte mais também aí gestão do processo, gestão de custos, né? Que um laboratório também não sobrevive se também não tem a parte toda financeira ok, né? Então, só para dar um pouquinho, dar uma palhinha do curso da Etienne, é um curso muito bom. Eu acho que todos os gestores e laboratório vão ser muito beneficiados se fizerem esse curso. Bom, da minha parte, eu acho que eu falei um pouquinho, né, do curso de alimentos. Eu acho que a indústria de alimentos, os laboratórios de alimentos estão em expansão. A gente sabe que é um laboratório muito pressionado por demandas internas do Ministério da Agricultura e também demandas externas, então demanda da exportação, como eu já falei. E os profissionais que precisam trabalhar ou que vão trabalhar nesse setor precisam ser muito qualificados, né? Então, e a gente está oferecendo aqui um curso... tanto todos os nossos cursos, né, são pensados para a pessoa, para resolver problemas práticos do dia a dia, né? Então, os profissionais desse setor encontram muitas dificuldades e a gente vai dar aqui conhecimentos teóricos, mas também tentar resolver problemas do dia a dia, né, que o profissional tem e muitas vezes ele não encontra a informação, não sabe onde procurar. E também tentar difundir a metrologia nesse setor, que é tão importante no Brasil. Também eu agradeço a oportunidade e que venham, né, que todas as pessoas que se sentirem convidadas venham até nós e possam usufruir do nosso curso da melhor maneira. Muito obrigada, Mar. Eu primeiro queria começar a finalizar, né? Agradecendo ao Marlon, né, toda a equipe que está por trás aí da produção do podcast. A gente sabe que é um grande trabalho, então quero agradecer aí todo o pessoal que está envolvido nisso tudo. E agradecer aí o IPTEC e a SBM que estão proporcionando essa pós-graduação importante para encher uma lacuna que a gente tem. Há cursos de stricto sensu, né? Mestrado, mas assim, são pouquíssimos, a gente encontra assim na palma da mão, literalmente, no Brasil. E aqui no Rio até tem, na PUC-Rio, professor Elcio, curso fantástico também, mas é de uma outra natureza, né? E como eu falei, são poucos, né? E esse é um curso acessível, um curso online, né? Um curso preparado por pessoas que estão trabalhando com isso, e que tem no seu corpo de docentes também professores que já têm larga experiência profissional nessas áreas, na aplicação dos controles metrológicos, né, o controle que a gente chama de controle de qualidade, mas que é controle metrológico, né, nas diversas áreas, sobretudo na área do meio ambiente. O setor do meio ambiente, a obra do meio ambiente, tem crescido muito, né, sobretudo depois do marco do saneamento, né, a gente tem a necessidade da universalização do saneamento, né, os laboratórios de meio ambiente são muito vinculados ao setor de saneamento, mas também laboratórios também vinculados a outras áreas de meio ambiente, como, por exemplo, na indústria da transformação, né, e laboratórios que prestam serviço, que vão analisar desde de água, efluente, solo, sedimento, né? E todos esses laboratórios têm que demonstrar competência daquilo que fazem. E, sobretudo, demonstrar competência naquilo que fazem é demonstrar que efetuam bem a metodologia nos seus ensaios. Então, convidar, né, você que está assistindo, mostrar para o seu colega, né? Matricule-se no curso, todos os cursos, né, tanto de metodologia, de gestão de laboratório, meio ambiente e alimentos, né, matricule-se, passe para os seus colegas e eu tenho certeza que a experiência vai ser positiva e vai enriquecer o seu currículo, né, você vai ser um profissional mais capacitado para atuar, vai estar mais preparado para lidar com auditorias e com os novos desafios que nós cada vez temos na área da metodologia. É isso. Então, mais uma vez eu queria agradecer, né, a participação da professora Alessandra, do professor Robson. Vocês estão vendo aí que vocês vão aprender bastante, né, fazendo esses cursos. E vocês também vão ter aula com eles. É legal, né? Só de a gente ver aqui um pouquinho do que eles conhecem, né? Você já... Foi uma palhinha aqui, né? Então, vocês vão se aprofundar mais lá no curso. Queria agradecer a todos que acompanharam a nossa gravação ao vivo desse podcast, né? Que acompanharam a gente durante essa uma hora. Para mais conteúdo de metrologia, você pode acessar lá o nosso site, né? canalmetrologia.com.br. Além do podcast, a gente tem alguns artigos e o Cresivando, né? Eu queria também mandar um abraço pro Cresivando. Ele faz os vídeos lá pro canal. Até esses dias ele postou um vídeo novo lá falando sobre incerteza, né? Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre isso, podem ir lá ver. Também escrevi sobre artigos, também escrevi há pouco tempo um artigo falando sobre o Conselho Federal de Técnicos, né? Que tem a nossa parte lá, nosso regulamento, a nossa profissão de técnico em metrologia. Então também eu coloquei lá um artigo falando sobre isso. Se vocês tiverem interesse, pode ir lá dar uma olhada. Pode falar com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia.com.br e pelas redes sociais, só procurar por Canalmetrologia. Obrigado pela companhia, né? E até o próximo episódio. Boa noite para vocês e até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. canalmetrologia.com.br.